Fé na minha tropa, fera na Europa. Tô no contato com um mano. Bloco de notas, paco de notas. Mais de 100k no meu bando. Vou de nova brota, flash de foto. Sempre tem alguém me filmando. A mina gosta, os caras sufocam. E a gente sai ganhando. Tô pelos corre, não esqueço sabota. Dizendo que o rap é compromisso. O maior medo de quem tem talento é sempre o desperdício. Tô nessa guerra sozinho, melhor que com falsos amigos. Pra ela já dei uma casa, próximo passo é um condomínio. Fera na Europa, vou de primeira classe. O meu rachixe, escondeu de ouro, 24 quilates. Meu time ganhando, tem vários do lado, como se eu precisasse. Jogador caro, do refrão brabo, são poucos que compram meu passo. A cara do crime pra capa da Ford. Não tenho carteira, ando de carro forte. Não virou meu corre e achou que foi sorte. Não saiu de casa sem meu passaporte. Yeah! Fé na minha tropa, fera na Europa. Tô no contato com um mano. Bloco de notas, paco de notas. Mais de 100k no meu pano. Vou de nova brota, flash de foto. Sempre tem alguém me filmando. A mina gosta, os caras sufocam. E a gente segue ganhando. Fé no dinheiro e o cinzeiro cheio. Eu tô no contato com um mano. Importa, exporta, fera na Europa. Eu sou o gorila do bando. Camisa preta, grama de gelo. E no pé um Air Force branco. Sem simpatia, eu e a Kira. Macedinho tá no comando. VND fazendo chover papel, quero mais. Fé na minha tropa, foda-se os rivais. Filme baseado em fatos reais. VND desce o pack, o gelo, eu vou fumar mais. Flashes e fotos no meu camarim. Dinheiro de rap, coisas ilegais. E eles se perguntam por que o menor do underground faz isso. É muito mole envolvido. Dinheiro rápido e fácil eu deixei pro meu filho. Aprendi com Macedinho. Abre uma empresa e exporta pra fora os quilos. Pra deixar o dinheiro limpo. Akira que me acionou, VND tem mais 5. Você só vê pelo vidro. Fé na minha tropa, subi na meta. Eu tô no contato com o mano. Conexões de dentro da Europa, eu sou o gorila do bando. Fé no dinheiro, cinzeiro cheio, no pé um Air Force branco. Férias lá fora, coisas da vida, a tropa tá sempre somando. Fé na minha tropa, férias na Europa, tô no contato com um mano. Bloco de notas, paco de notas, mais de 100k no meu pano. Vou de nova brota, flash de foto, sempre tem alguém me filmando. A mina gosta, os caras sufocam, e a gente segue ganhando.